Eduardo, Guarulhos, 360, rota do Panu. Estão no zero, pode decolar de curva direita da Euleda Bridge. Apisolou no meia. 1208, controle 145, transponde voo 1885. Correto, portal 9, chama pronto para o chuveiro de acionamento, gol no 8. Chama portal 9, gol no 8. Zero sete zero, da Azul, 10 para 2000, 1016, nível final ILS, que seria porta Salvador, boa noite, 3603, ponte 0910, plano. Rotor 3603, boa noite, está autorizada a linha decolada 10, o vento é 160 graus com 4 pés. A linha decola da 3603. Salvador, Rona 398, informação, Romeu. Rona 398, voo ITAP desce a 050, acena identificação. Autorizado, voo ITAP descida ao 050, identificando. Decolou os 40, controle em 120, decimal 8. Então, bom voo e uma boa noite. 1208, obrigado. obrigado, igualmente, o 3603, obrigado. Contato radar CB340, presente a Leda Bride. Presente Leda Bride, o TAM 3603. Confirmando seu gol no meio, no 3 Brasília 360, que chamou para foto. No meio, na 3 Brasília. Gente, autorizado Brasília, nível 360, decola dando zero, curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta a Pesulo 17, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5143 no transponder. Check autorizado Brasília 360. Decola na 1-0 com curva direita, Arbor, Elefa. Aí boa, Humber 17, após conforme o plano. O motor 208, transponda 5-4-3, no meia. Correto, confirma o portão? 03. Gente, 03, chama pronto para o estacionamento, gol no meio, no 3. Chamará. Pode diminuir um pouquinho o frio do papi? Muito fraco, porque... Um pouquinho pra cima. Feito. Ok, ok. Doutor, boa noite, o senhor identificação da seu 060 na Proditap. 060 na Proditap, Gol 1885 no portão 09. 09 autorizado, reporta táxi gol 1885. Autorizado, reporta táxi 1885. Uma vez da Gol, de restrição desse para 2016. Autorizado final IODS XR, reposto estabilizado. Gol 1398, descida autorizada para 2000 pés. As autoriza a aproximação para o IRF Whisky? Autorizado, então o senhor vai descer para 2500 na proa do senhor Vitor 366 da presente, para interceptar a final IODS Whisky da pista 10. Gente, autorizado para 2500 pés na proa do Sierra Victor 366. 4070, no solo 46, ao livrar à direita, taxi na Alfa, ou perdão, chama o solo 1219 para táxi. 1219, vai chamar. Solo Salvador, boa noite, azul 407, me livrou nessa escuta. Azul 4071, boa noite, taxi via Alfa, reportante, ao taxi Juliette para ingresso. Taxi via Alfa, reportagem do Juliette para ingresso, azul 407. Chama Recife na 251, alternando na 3325. Cumulativo 3603, 1851, 3325, obrigado. Boa noite. Controle de boa noite, Oxinha 6202. 6202, você na identificação, versão 050, na chegada Mário. 050, na Mário, 6202. Tá 3858. Livre de restrição, desce para 2016. Afirmativo, livre de restrição 2016, a 4070, ingresso Juliette, posição 01. Ingresso Juliette para 01, 4070. Para o táxi do Gol 1885 com 74 a bordo, estamos com 4 horas e 10. Eu tomo a minha alternativa do Galeão. 1885, taxi via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10. No ponto de espera chama Torre 1818 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meia. Apenas atentando o Embraer da Azul, ingressando agora via Juliette, vai parquear até o 01, ok? Sente Pátio Indy Alfa, um ponto de espera 10, 18,6, registrado bem 16, atento o Azul, 1885. Igual 1398. 1398, completa final, 1862. 1862. Salvador, igual 1398. 1398, boa noite, avistado. Reporte passando externo, baixado travado. Passará. calor, voo 1-6-1-3, pushback, Frank. 03 autorizado, reporta táxi, voo no meio no 3. Reportará. Pode esperar 1-0, o voo 1-8-8-5, pronto. 1-8-8-5, mantenha o ponto de espera da 1-0. Mantendo. 398, controle. 3-8-5-8, livre final IRSC, placa estabilizada. Tomará estabilizada, tá 3-8-5-8. Alerta. Boa noite, chama 6310, sem informação. 310, aciona identificação na 0060 na chegada Mari. Chegada Mari, 6310. Voo 1-8-8-5, após o colega que pousa ali, mantenha 1-0. Após o colega ali, mantenha o voo 1-8-8-5. Ano 398 no solo aos 55, a livrada à direita, chama o solo em 120 decimal 8 e tenha uma boa noite. Direita 208 da volta, gol 1398. Perdão, solo 1219, ok? 398 na volta. 398, tá modulando na frequência do controle. 150 graus com 4 horas. Apresentando a decolagem da pista no 011885. Vai confirmar se é mais que o programa 390? Perdão, é 121 decimal 9, solo, ok? 319. Saca de pistola 613 com 167 a bordo, alterando Campinas 4 horas. Pulando em 13, taxia via Indy, Alfa até o ponto. Espera da 1-0, ponto espera torre em 1-1-8-6, 12, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Yang Alpha, 16, ponto espera 2-6. Alpha, Amador, Bola 398, 01. Bola 398, boa noite, taxi via Alpha, Juliette, posição 09, parte principal. Alpha, Juliette, 09, Bola 398. Solo, Amador, o Papatango, Juliette, que é bem aquilo. Fatango Juliette, Quebec Kilo, boa noite, confirmando o destino Valença e confirma o pátio que encontra. Afirmativo Valença, está no pátio 3. De intenção, decolagem da 1-0. Afirmativo da 1-0, se autorizar, a partir da intercessão dela. Ciente, autorizado Valença, 1.000 pés, decolagem da 1.0, curva direita após a decolagem via corredor axé. Controle em 1.20.8, a torre em 1.18.6 dúzia e aciona 0.1.17 no transponder Juliette, Quebec, Kikil. Aciona 0.1.17 no transponder, decola na 10, curva direita, corredor axé, 1.000 pés para Valença, controle em 120.8, a torre 118.6. Afirmativo, já possui o PAB? Afirmativo, 04. 04, reporta para acionamento, parte 3, Juliette, Quebec, Kilo. Está pronto para o acionamento. Direcionamento, reporta para o táxi, o ajuste no 096. Pronto para o táxi. Gente, taxia via pátio 3, após taxiway Kilo, Alfa, taxiway Delta. No ponto de espera da Delta, chama a torre em 1.18.612 para ingresso de decolagem, o Juliette, Quebec, Kilo. Porta estabilizada, 6212. Ok, para 2000, com 16, atualizado ILS, taxiway, chamará estabilizado, 6212. Então 3858 completa final, chama a torre 1.8.62. 1.8.62, então 3858, obrigado. Nada, bom pouso. Mantenha a posição no ponto de espera da Delta, Juliette, que é daquilo. Aproximação, o lado pista livre, tá 3858. Passando pista livre, tá 3858. Juliette, Quebec, Kilo, ali mantém a 1.0, a partir da Delta. Aliar e mantém, Quebec, Kilo. Número 613, decolou 59, controle 1.20.8, tem uma boa noite. Controle 208, voo no 613. O Juliette Quebec Kilo tem condição de agilizar a curva após a decolagem para a direita, para o corredor axé? Sem dúvida. Ok, Juliette Quebec Kilo tem atento à esteira do Gol que decolou, o vento 150 graus com 5 nós, QNH 10, 16, está livre a decolagem da 10. É 390, 2 para 2.000 pés, o ajuste 1.016, e o final é nessa que você reporta estabilizado, o chinelo é 390. Ok, 2.000 pés, 1.016, foi livre e reporta estabilizado, 6.390. Agradeço, boa noite, chame. O TAP 3858, livre pouso na 10, o vento 1.50 graus, 5 nós. Ativo, livre pouso na 1.0, TAP 3858. Kilo é Kilo, tá autorizado o cruzamento aí da 35, após no farol de Itapuã, chame a torre, perdão, chame o controle 120 da cima 8. Uma boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado aí pela agilidade. Boa noite. A 212 completa, chama a torre na 86. 86, 612. Canal 310, para informação, chame da restrição de altitude, velocidade e impacto. Afirmativo, 6310. Controle Salvador, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, meu cordial, ano meu PS, corredor Axé, retorno fora da barra. Quando possível, ser chamado de pouso para Valença. Aí, 17 minutos para o pouso. Cliente mais 17, agora são 2302 do Rumo, vou considerar 2319. No solo ao 02, ao livrar à direita, chame o solo em 121 no 219 e tenha uma boa noite. Ao livrar 219, está 3258, uma boa noite. Ono 3 do presente Cruz de Lepa. Elefa da presente, o nome era 3. São 3858, boa noite, taxi TV Alfa Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa Juliette, por 03. E o altímetro no 0 no 6. Ok, tem embaixada de checar, senhor, no 0 no 6, pedido pouso para o chão 6202. Chama Recife no 25, ONU, alternando na 3325. ONU 25, ONU 3325, gol ONU 885, bom trabalho. Realmente bom voo. Puxa 62, seu solo é o 05. Ao livrar à direita, chame o solo em 1, 2,